Oi, gente, de novo aqui com o Falando Nisso. Hoje com a pergunta de Mariana Cavalheiro Sotero, que queria saber mais sobre o setting lacaniano com crianças. Pergunta muito interessante, porque, em geral, a psicanálise com crianças está associada à figura de Melanie Klein, a ludoterapia, e a figura de Anna Freud, e os seus aportes em educação psicanalítica no tratamento com crianças. O Lacan não atendia crianças, mas ele tinha uma série de colaboradores ou de discípulas que trabalhavam com ele e que trabalhavam com crianças. A gente precisa destacar três figuras, né? A primeira e talvez mais conhecida é a Françoise Dolto. Dolto, que desenvolve a sua obra em paralelo com o Lacan, é muito conhecida pelas inovações no setting, né? Na situação de tratamento que ela traz para a psicanálise com crianças. Então, ela é inventora de uma prática em que a criança tem que pagar pela sua análise. Então, ela paga com uma carta, ela paga com um desenho, ela paga com o que ela atribui valor, né? E para ela, há uma valorização da fala, há uma valorização assim da produção gráfica expressiva, mas que vai colocando a criança no lugar de sujeito. Essa é uma variante importante do setting, né? Para doutor, as crianças é preciso dizer a verdade, porque no fundo elas já sabem a verdade e elas sofrem porque sabem sem saber, porque sabem sem ter esse saber reconhecido, porque sabem, mas são minorizadas nesse saber. Então, a doutor brinca com crianças, ela desenvolveu na Casa Verde, né, um espaço de atendimento ao ar livre, envolvendo passeios, mas no fundo ela vai seguir a tradição lacaniana de valorizar a fala, né, a fala como experiência concreta, como dito, como algo que vai envolver as famílias, né, a família da criança, a família precisa ser escutada, ela não é, vamos dizer assim, algo que está dissociado do tratamento, mas algo que tem que entrar no tratamento. O segundo ramo, né, da psicanálise com crianças de inspiração lacaniana vem do casal Rosine e Robert Lefort, que trabalharam com crianças assim que tinham patologias mais graves, né, psicoses, autismos, deficiências ou carências de figuras parentais muito graves, e desenvolveram toda uma teoria de como nesse setting é preciso e importante trabalhar com a alienação e com a separação, né? As experiências de separação, os pequenos gestos, as intervenções, né? Aí aproximando mais ainda a clínica de crianças com a clínica de adultos. Uma outra corrente muito importante é a Jeanne Aubry, que é a mãe da Elisabeth Houdin-Lescaut, desenvolveu um conjunto de indagações assim teóricas sobre a clínica com crianças, né? É a partir dela que se coloca essa grande divisão importante para a clínica, né, lacaniana, do sintoma na criança, ou seja, o sintoma que é decorrente assim da posição que a criança ocupa no fantasma dos pais, e que seria diferente do sintoma da criança, ou seja, a solução singular que ela encontra para os seus conflitos e que de certa forma precisa ser escutada nos seus próprios termos. Essa clínica, né, até onde vai a criança com os pais, até aonde os pais se separam da criança, e esse processo de separação vai ser uma grande grande temática para a tradição aí da Jeanne Aubry.